frio. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando louças da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando louças da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. É a violência no cotidiano infantil. Jurei esquartejar essa pátria que me pariu. Roubei o teu cordão, passei a mil, tu nem me viu. Correndo pancada entre os carros pela Avenida Brasil. É que é no berço da miséria, nasce a semente do mal. Às quatro da matina, pulando no teu quintal. Faço arrastão na praia e bloco de carnaval. Eu vou tomar teu celular quando tu parar no sinal. É que quando eu morrer, sei que vai nascer outro igual, pra levar o teu Nike pendurado no varal. Foda-se a juíza falando no tribunal. Única ajuda que eu tive foi assistente social. É que se nós fosse branco, essa porra não dava em nada. Tipo Roberto Jefferson explodindo uma granada. Mas quando a viatura quebrou lá na Candelária, eles matou covardemente as crianças de madrugada. O porteiro jogou água a pedido do seu síndico. Sabe que na rua nós que tá botando ritmo, tacando terror nesses playboy de condomínio. Porque cês não esconde a bolsa também quando vê os políticos. Sou menor, infrator perigoso igual artefato. Mais um recém-nascido na porta do orfanato. Alegria do bonde é o lixo lá do McDonald's. Pra nós não passar fome, tem que chegar antes dos ratos. Nem precisa da vítima pra fazer seu relato. Eu mandei passar tudo, senão eu ia atirar. Sei que na lei dos homens eu já nasci condenado. Porque eu só sou uma criança que não aprende a brincar. Eu virei Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando louças da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando louças da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Nós já vem sentenciado da base, já sou visado desde o degase. Me vê agindo vacilo de um funcionário, furando mais uma vez esse sistema carcerário. Eu lembro de uma história desse menorzinho que é foda, fugindo pelo telhado na audiência de custódia. Só exemplo de bandido, ele cresceu e no meio dos bicos. Pra ele, eu nem sei qual seu conceito de medo. Drogas, menor teve contato muito cedo. Cigarro de maconha nos dedos. Vai roubar na praia, atividade favorita. Aproveitando bem, liberdade assistida. Mexe na ferida, nunca cicatriza. Jovem preto no Crian, novas joias da juíza. De carro blindado no farol, nesse sol. Quer me ver vestir madeira, me dá de bebê formal. Sem acesso a canabidiol, só fumando um balão, cheio de ódio. Nem sabe ver a hora no relógio, mas não perde tempo. Seu alvo favorito, turistas desatentos. Perdeu o lamento e vacilou, nós mete. De pequenos furta ao 5-7, nem fez 17 em cima de um Hornete. 600 cilindrada, mais que mil marmanjos, esse Bebel é sem mancada. Sem nada a perder, entrega nada. Sem depender de quem promete tudo. Sem paz, sem estudo, só fome, sem oportunidade. Discutem maioridade, mas na mira dos polícia ele já é sujeito homem. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando louças da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando bolsas da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Um menino promissor, mas sem privilégio. Anda com os menores infrator que não vai pro colégio. Uma bolsa de estudo, uma caixa de engraxate, ruga do mercado, chocolate de grátis. O que viveu até agora só serviu de consolo. O mais velho de 10 anos observando a mãe solo. Ela dizia: quem rouba uma bala, amanhã rouba um banco e depois leva a bala. Na cena do vapor até o pastor bugou, pedindo livramento para o menor orou. Conhecido como Bebel do Tesouro, dá o bote no cordão, engole e cara ouro. No desconforto do caos, sirene brilha. Saco de plástico é cobertor em noite fria. Mas ria, sorria, o do menor no dia a dia. Dorme com o olho fechado e o outro ele vigia. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando bolsas da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido. Bebel no banco dos céus, iPhone 15 de troféu, roubando bolsas da Chanel. Padre Severino é só escolinha pra bandido, velho. Cê vai como é? Papo de bandido. Eu sei bem. Essa é bem como é. Papo de bandido. Coração frio. coração.